Feelings disappear. Cadáver gélido em Fernandes Tomás, onde o pensamento ainda estremece, a vida ainda fervilha, e se cadáver me sinto, é porque cadáver não sou. E se cadáver me sinto, é porque cadáver não sou. E se cadáver me sinto, é porque cadáver não sou. Moribundo me querem, moribundo me fazem, moribundo me enterram, moribundo me recuso. Cadáver me sinto, e por isso cadáver não sou. E se o corpo está gélido, o pensamento ainda estremece. Eternidade, atormentado vagueio. É uma dor profunda. Moribundo me querem, moribundo me veem, moribundo me fazem, moribundo não sou. Cadáver gélido em Fernandes Tomás, onde o pensamento ainda estremece e a vida ainda fervilha. E se cadáver me sinto, é porque cadáver não sou. Moribundo me querem, moribundo me fazem, moribundo me enterram, moribundo me recuso. Cadáver me sinto, e por isso cadáver ainda não sou. E se o corpo está gélido, o pensamento ainda estremece. E assim, tento passar despercebido na noite escura. Fria, granítica, de ruas estreitas e longilíneas. Cadáver gélido em Fernandes Tomás. Moribundo me querem, moribundo me veem, moribundo me fazem, moribundo não sou. Atormentado vagueio, e na companhia apenas de pensamentos, tento passar despercebido. Tento passar despercebido. Tento passar despercebido. Tento passar despercebido. Tento passar despercebido. Tento passar despercebido. We'll be right back. A song in which to weep. Thank you. por entre as ramadas, surgia agora um casarão fascinante. Fomos encaminhando para a porta e entramos. Do lado direito havia uma sala enorme na penumbra, com mobília encerada e uma máquina de escrever sobre uma longa mesa. Perdi-me na imensidão do silêncio, na penumbra. Um espelho. Um tic-tic mágico despertou-me. Era o Emílio Bacharel a escrever à máquina. Tic-tic, tic-tic. Nem parecia que estava a tripar. O meu avô, encavalitado no armário ao fundo da sala, comia bombons, todo lambuzado. Dissipei-me na observação daquele quadro vivo, emoldurado pela penumbra. Sombras. O tic-tic irritou-me e desapareci no ar translúcido das outras divisões. Foi quando chegou a família. É melhor ir avisar o Bacharel, pensei. Eles não devem gostar de ver um desconhecido a mexer na máquina. É nova, nem eu posso mexer. Não fui, e eles não gostaram. Mas não disseram nada, porque eram bem educados. Perguntaram ao meu avô o que estava a fazer. E ele, perturbado, respondia incongruências, sublinhando erva. Erva, sublinhava ele. Começaram por nada a entender. Pretexto para novas perguntas, mais estranhas e incisivas. Chegaram mesmo a irritar-se e a berrar confusamente questões sem nexo. A minha avó perguntou se ele estava maluquinho e, exaltada, porque é que estava sempre a dizer erva? E ele, desnorteado, foi contar tudo. Retirei-me para o meu quarto, onde já estava o meu primo. Depois apareceu o meu tio, que bateu no meu primo. Eram de Lisboa, levando sem sequer me dirigir o olhar. As coisas acalmaram. Foram todos, não sei para onde, desapareceram. E eu fiquei deitado na cama a pensar nos estrondos e raios, marimbando-me pura e simplesmente. Pensei em mandar outra trip. Eu tinha muitas, não sei porquê. E como ainda era noite, fui esperar pelo nascer do dia para a janela. Ainda estava tudo silencioso e escuro quando, de um lado, surgiu uma espécie de lua cheia, subindo devagarinho no céu, até estacionar um pouco acima da linha do horizonte e desaparecer. Surgiram mais luas, de ambos os lados, alternadamente. Sempre a outra mala anterior acabava de desaparecer, até despontar uma lua escura, que subindo rapidamente no céu, estaca ao alto e aí se conserva. Tinha nascido o dia. Pingos de chuva. Estava uma manhã cinzenta. Enquanto procurava um sítio abrigado, ia encontrando, acho que eram trabalhadores, com sachola e saúde no olhar. E de cada vez que pensava ter encontrado um bom sítio, surgiam dois, sempre dois, a virar uma curva do estradão. Até que me sentei num banco em frente a um parque infantil cheio de putos. Os putos olharam para mim de olhos muito abertos e, abandonando os baloiços e o escorregão num movimento imperceptível, aproximaram-se, com vagar, sempre a olhar para mim de olhos muito abertos e silenciosos, cautelosamente, sentaram-se nos bancos em frente a mim. Foram-se sentando nos bancos em frente a mim. Deviam ser excursionistas, pela maneira como tagarelavam umas com as outras enquanto preparavam a merenda. E cada vez se sentavam mais. Já davam a volta à mesa que havia no meio dos bancos, quando uma excursionista se sentou ao meu lado e ficou silenciosa, a olhar em frente. Mas eu estava demasiado ocupado a fazer um pica com papel de embrulho que não colava. Depois de muito cuspo, pareceu-me enfim seguro e acendi um fósforo que se apagou antes de conseguir chegar ao pica. Acendi mais fósforos e quando finalmente consegui que o pica começasse a queimar, ele descolou-se e eu tive que o apagar. Tornei a enrolá-lo e, para desta vez não haver azar, fiz um orifício numa prata e enfiei-o lá para o manter comprimido. Depois andei à procura dos fósforos, mas eles tinham acabado. Por isso, toquei no braço da excursionista e estendi-lhe o pica. Ela disse que não queria. Eu disse-lhe que não lhe estava a oferecer, mas que pedia fósforos. Então, ela passou-me uma caixa de fósforos. Eu acendi o pica e ela perguntou-me se aquilo era mesmo droga. Eu disse-lhe que sim. Ela disse que não acreditava e eu encolhi os ombros. Entretanto, passaram umas caminhonetas de excursão que apitaram e todas disseram adeus aos que iam lá dentro. Adeus! Até as caminhonetas desaparecerem. Depois, continuaram outra vez a tagarelar, menos a que se tinha sentado ao meu lado, que olhava em frente, sem falar. Acabei o pica, tirei uma caixinha do bolso e da caixinha tirei um ácido. Ela perguntou-me o que era aquilo. Eu disse-lhe LSD e meti-o à boca. neighbor was frightened by Hawaii. When all the veins ran out, when too much bone structure went missing, she thumbed the galleon cock of Fuego, forsook the eyebrows climbing into greasy black hairline. Narcotic lanes yanked down around melanomic ankles, their putrid petals dropping, erasing the white shoot, like a face being eaten by a jungle. Slabs of steam tables whiffing of onions and roses, haunted jacuzzis churning. All night the native bards squealing B-flat, like choirs of pigs seeking revenge for stolen innocence. Blippers fast run, that's how we caught the final. Reach this city without sound. Everywhere you turn, bunkers of rubber hoses pronging up off the city's floor. Check time, clam bake out. Don't step on that rotting tartar. Just might bust your conch, might lay your racket. Early black Icaroon, it's tense, tense, unseen through pound for pound. All the people on the corners pushing each other around, humping like buggers, touching like muggers, pushing each other around. Oedipus air in a zoot, saloshing, carrot, ballooning down the street. 1,000 kilos sipping, 40 stone sand, tips his sky piece, come to weigh me up. But I'm toned, got bucket, ground drippers spreading and trilling. Laying down, I talk to the bricks. Let's add a little shade. Try something apart from the hog's head. While Pope Julius the Fifth his red slippers, let Michelangelo tiptoe round his God's knees. The powder on a chalk enthusiast rises in come peace by decapitation. Rotates to the ocean floor. Death nostrils are twitching and sniffing. Your mind on an empty street. was immer wichtig. Feld entschieden. In 15 Minuten. Trifft auf und verändert, die ganze Umgebung. Der Fall ist längst verschieden. Geschlossen das Kapitel. Mit dem Loslassen hat es begonnen. Gefallen aneinander, umeinander, ineinander. Alles ist klein und überschaubar.